Bom dia, Azul 4, Vezes. Azul 4207, RJ, já temos aprovado. Número 2 para a Copa, escute a formação Lima, 1016 no time. Só um instante para a Copa, gente. Mesmo. Paulo Salvador, o TAN 3191, formação Kilo para o Galeão. Do 91 no Galeão, já temos aprovado 380, Lima confere, altímetro 06, número 3 para a Copa, 37 para a Copa, por gentileza. Aguarda. Passando Kilo, Quebec, Serra. Eu não recebi nada aqui ainda do seu tráfego. Seria Salvador, seria para ficar. Para que horas? 40-60 aos 43 de Eitão Desumar. Eco de novembro, e quando possível, descida para 1.500 metros. 1.500 metros, vai da rotatória, é de novembro. Objeto 6740, desça para 2.000 pés, ajuste no 016, redução para 1.809. 2.000 pés, já mantendo 1.809, 6740, 1.017. Campeão, nessa rua, se tiver condições, intercepta o localizador. Afirmativo, intercepta na proa então, 6740. É o Leda, após Leda, Bidev, onde intercepta a rota conforme o plano de voo. Controle 119.8, a torre 18.6 e o código 5563 para o voo 270. Complete aproximação, torre 18.6, grato pela colaboração. 18.6, obrigado, senhor. 10 da El, Leda, após Leda, Bidev, 18.6, torre 19.8, controle 5563, transponder, voo. 5563, posição 8, chame pronto para o estacionamento. Chamarei, senhor. Para o puxo. Azul 4207 para a cópia. Sim. Aprovado RJ, Santos Dumont, o nível de voo 380. Aerovia via Bitésia, P novembro 857, o resto conforme a rota do plano de voo. Decolagem pista 10, mantenha a reta até cruzar 2.000 pés ou a terceira milha, então curva pela direita. Descido subida da El Leda, após Leda direta, posição Bidev. Controle 1198, a torre 1186, acione o código 5535. Switch to Recife, 128 decimal 8 or 126 decimal 0. And don't forget, the flight is exit 3340. Portão 9, chame pronto para o espectramento. Paulo Salvador, bom dia, 24060, de Proforme, Canal, antes daquilo. Max autorizado para o pátio 1, pátio principal, portão 2, via Juliette, azul 4060, bom dia. Via Juliette para o pátio 1, azul 4060. Se tiver condições, já pode voar da presente a posição coral. Da presente, descida coral da presente. Projeto 6740, complete aproximação, torre 18.62. 18.62, obrigado. Controle Salvador, muito bom dia, vou falar pelo estrago isso. Resolveu o contato com o centro do Recife. Para o antigo no 1.60, passou a Adolfo, mais 3 minutos para Alagoinhas. Transferência da informação. Copiado Whisky Bravo, Whisky vai descer para 4.000 pés, a chegada é a Bonfi, o ajuste no 016. 4.000 Bonfi, 1016, isso para Whisky. 4.000. Isso aí, 4.000. 5556. Leão 380, Bidev, intercepta para novembro 857, após conforme do ano, decolada 10, curva direita, da Leda, Leda, voa Bidev. 198 é o controle. 5556 é o transponder, da 3191. Correto, portão 62, chame pronto. Camara aí, pronto. Kilo Quebec Serra pra quadra. Siri, Barra Grande, visual 1 no meu pés, via corredores A, caixa pregos, com curva direita após decolagem. Controle 119, decimal 8, torre 118, decimal 6, acione o código padrão 0123, Kilo Quebec Serra. 0 Star, POB ali. Anda Lima em curso, 1036, bom voo, Quebec, Sir. Se é racionado, chame de táxi. No 777 já temos aprovação nível 320, 320 para Porto Seguro, só instante para COP, escute a Lima, 1016 notinho. Estimativa aguardando que está livre, o 6740. Zero. Bolo 777, aprovado Porto Seguro, nível 320, 320, via BDEV, após BDEV direto Porto Seguro. Decolagem pistão no zero, mantenha a reta até cruzar 2.000 pés ou a terceira milha, após curva A, direita, curva, perfil subida da AEL, Leda após Leda, BDEV. Controle 1 no 9, decimal 8, torre 1 no 8, decimal 6, acione o código 5551. Autorizado, posto seguro 320. Subida da EL, lenda de 10, faz 2 mil pés na terceira milha, para a direita, controle 19 no 8, 5551. 5551, chame pronto, puxa, acionar 1 no patrocinado. Camará. Solo 3220. 5220, cruzou em voo. Ingresso à próxima esquerda, quilo, parte 3, atentando ao sinalizador. Quilo para parte 3, 5220, center. Solo Salvador, estão 3295, gate 3 para pushback e acionamento. Portão 3, aprovado, chame táxi, estão 3295. Para o táxi 3295. Solo Gol 1777 para o estacionamento 5. Gol 777, portão 5 autorizado, reporte táxi. Reporte táxi, Gol 777. Vela próxima, interceptado final na rotatória. É, continua vendo a torre 18-6. Final no 7, Índia November, aguarda a autorização de pouso. Para final, nós estamos aguardando a autorização, está bem aberto. Foi 6740, direito 29, seu solo 51. Direita 29 ao solo, 6740. Solo, bom dia, web 6740. 40, portão será o 7. Táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Táxi via Alfa para o portão 7, chama antes da Juliette, 6740. Nove autorizado, chame táxi 4207 da Azul. O Eco Índia November delivery pouso no 7, o vento de 130 com 10. 130 com 10, a 17, baixar travado, é aqui na Novembra. Serve o 37 da Gol puxando pela frente do tráfego com cautela até o portão 7. Tô com o azul também puxando no 8, não interfere o seu estacionamento do portão 7, ok? Tá, ciente, 6740 atento ao Gol e o azul, onde está o azul? Tá no 8 puxando. Ah, tá ciente, 6740. Para o táxi, então 3895, 183 a bordo, 4 horas de autonomia, treinando Galeão. O azul tá no 9 puxando o Webjet, ele tá livre ingressar aí pela frente do Gol e com cautela observando a parada dele aí na C do Parte 3. Tá visual com o Gol, né? 7700, mas 3895, copiado, 183, Galeão, 4 horas, táxi 2 à direita, via Índia, ingressando na Alfa, transfira a torre 186, altinho 1016, bom voo, 3895. Direita Índia, Alfa 186, obrigado por uma boa chamada. Taxi 207, pronto, prospecto, retardo táxi 86 na borda, autonomia de 3 horas e meia, espera. Gente, só um instantinho para prosseguir no táxi 4207, estacionará um 37 da web no portão de número 7, observando o estacionamento, a sequência está livre até o través do portão 612, reporte no través do portão 612, azul 4207. Gente, pronto, funcionamento de 7, autorizado até o através do 612. Paulo, tá 3191 no 612, puxa o estacionamento. Gente, o 3191 na guarda para puxar a zona no 612, passará um Embraer da Azul à sua cauda, sentido ponto de espera. Será autorizado após a passagem do azul. Gente, aguarda a autorização, 3191. Oi, Salvador, boa tarde, tá? 3295.0, pronto. 3895, autorizado ali ainda colar pista 10, vento de 110 graus com 0 mais. A gente decola o número 3895. Com 171 na borda, estou dando 2 horas e 20, retornando com 5. Frente, táxi aprovado, em frente, segunda direita via Índia, no ponto de espera, transfira a torre 186, altinho 2016, com vovô no 777. Segunda direita na Índia. Obrigado, bom, chegada Marco, ajuste no 016, autorizado Prod Itap. Prod Itap, 10050 na 016, 728. Solo Salvador, bom 950 com 8, puxa estacionamento. Está livre puxar e acionar após a passagem do azul a cauda sentido ponto zero. Na sequência, chame táxi 1270. Estou confirmando, né? Para acionar a cauda sentido ponto zero. Mas já deve ter liberado, eu estou sem contato visual nesse setor, mas já deve ter liberado. Creio que já esteja quase no través do portão 7 aí à sua direita. Ah, o azul, ok. 1270. Azul 4207, táxi autorizado à esquerda, contornando o terminal de passageiros, via Índia, no ponto de espera, transfira a torre 286, altímetro 1016, vovô, 4207 da Azul. Bom dia, tá 3191, Embraer da Azul passando a cauda, assim que tiver liberado, podendo ir pro solo, tá livre, puxar e afinar, chame táxi. Autorizado após Azul, tá 3191, chama pro táxi. Bom dia, bom 777 e a linha mantém pista 10. A linha mantém, bom, no 777. Bravo, isso devido a tráfego nos setores visuais, nos corredores visuais de Salvador, a 1.500 pés. A descida está restrita agora a 2.500. Bravo, isso sim, tem restrito 2.500. Copiado, 5 pessoas a bordo, Vitor e Juliette, proa de Paris para ingressar no corredor Interlagos. Professor Salvador, boa tarde, Dan 3895, decolou o perfil da Dael, cruza 2.500. Boa tarde, TAM 3895, vai subir, mancei 340, perfil da saída da EL. 340 da EL, 3895. Controle, bom dia, o Kilo Quebec Serra. Bom dia, Kilo Quebec Serra, mantenha 1.000 pés no corredor. Achei, reporte, fala da barra. Eu poderia referir na 045-025? Kilo Quebec Serra autorizado direto de CI, mantém-se inicialmente a 1.000 pés, aguardando a autorização para o 045. E pronto, CI no solo inicialmente, para o que isso é? Azul, o gol vai ser autorizado agora, a aposta autorizada ali aí, manter. Uno 777, 140 com a 12, está livre. Decolagem, gol, Uno 777. Voamos direto Leda. É 3895 autorizado, por onde Leda? Por onde Leda, 3895, obrigado. Então no Gol no 270, na frente do tempo para o táxi 140 a bordo, 3 horas e 45, Galeão. O 270 chamou pro táxi, Galeão, confirma os outros táxis por inteiro? 140 bordo, 3.45. 140, 3.45. Recopiado, táxi autorizado, seguindo as bordas. 320 no traseiro do portão 612, táxi via Pátio e Índia. No ponto de espera, transfira todos, 86, altíssimo 1016, bom voo, Gol 270. Pátio e Índia, seguindo o táxi, 862, obrigado, bom dia. Tá, 3191, 175 a bordo, Guarulhos, 3 horas e meia. No terminal, via Índia, ingressando na Alfa, transfira todos, 86, altíssimo 16, vou voltar, 3191. Índia, 186, bom dia, boa tarde, 3191. Tony, bom dia, voo 1777, nada é um. Bom dia, voo 1777, vigilância 320 da EL. 320 da EL, voo 1777. Exato 2.500, reporte atingindo o Kilo Quebec Serra. Whisky Bravo, Whisky, prossiga para 2.010, o ajuste no 016, reporte estabilizado. 2.016, reportar estável. Webjet 5728, 2.010, ajuste no 016, reporte no localizador. 2.000, reportará no localizador Web 5728. Tarifa ingressando Interlagos, vistoria direta. Rotatória, Vitor Angelete, aguarde transferência. Rotatória, aguarde transferência. Bom dia, Mike Juliet Romeu. Salvador, Salvador, voo é local com sobrevoo no subúrbio. Está no pátio da Bata, decolaria com pro Nordeste ou vai via litoral? Ali mantém, está 319. Tem sim. Então sobrevoo em Pituaçu-Cibes. Decola então curva direita no litoral sul até Pituaçu. Controle 198, a torre 186, acione 0121, Mike Juliet Romeu. Bravo, isso que confirma. Bom dia, passou duna estável no localizador, pista 10. Ativo Toro 270, mantém como está. Azul decolado 04-198. 198, azul 4204. Obrigado, boa tarde. Torre de controle de Salvador. Boa tarde, Papão Meu Isque Bravo Isque. Vai passar o externo, estável, aproximação pista 10. Fala na Dael. 207, mantenha a saída Dael, só 380. A Dael para o 380, podemos aprovar a Dael, azul 4207. Ainda negativo, vou manter a saída. Índia November Alfa, voo local, TGL em Veracruz, no mil pés, decolada 17, curva direita, corredor axé, 119.8 controle, 0121. Ah, só mais um instante então. Livre pouso, correção. Tem livre decolagem, azul 3191, 3191, livre decolagem, 110 graus, 109, são 3191. São regulamentar. Ok, peão, desperdício de combustível, fazermos esta saída aqui. Estou ciente. Natureza. Uma passageira está agora na palha. Está solicitando o cancelamento do plano, Kilo? Tá, 17 a 20. Desce para no 1000, confirmando, desce inicialmente para 2000 pés. Mantenha 2000 pés na proa da rotatória. 2000 rotatória, capa linda, passageira. Tá livre, livre pouso, uísque, bravo, uísque, o vento 830 graus, 109. Livre pouso, uísque, bravo, uísque. 18, decimal meio agora. 9, decimal 8. 19, 8, boa tarde para o serviço. Controle de Salvador, bom dia, Torre de Salvador, bom dia, papatão, do Vitor Júlio. Filme? É o Vitorinho da Juliette. Lima Papaquilo, excetua espera visual com curva pela esquerda nesse setor. Lima Papaquilo. Controle Salvador, uma boa tarde. Até 3191, passa 1500 na Dael Leda. Sobe 380, mantém a saída da El, 3191. 380, mantém da El, 318. Webjet 5728. Uma milha para Dunas, chama a torre agora 118.612. 18.6, agora 28. Gol no 777 Recife agora, 1251, alternando no 3325. Alternando no 1233 o quê? 1251, alterno no 3325. 1251, 1-3325, obrigado, gol no 777. Acione Johnny, chama pro táxi. Escura Whisky, solo ao 08, chame 219. Ingresso aqui, tu tá livre, o Whisky Bravo. 2 minhas aulas, decolar com vento de 120 graus, 1 0 mais. Livre decolar, bom, na 2, 110. Final 3 milhas, Vitorinha Juliette. Vitorinha Juliette tem livre pouso, vento de 120 graus, 1 0 mais. Livre pouso na 7, olha. Boa tarde, objeto 5728, final da 10, baixado, travado, avistado. Ok, 5728, continua a aproximação, tem um 737 ingressando para a decolagem, ok? 7. Diz que pra ver se for aviação geral é pátio 3, primeira esquerda, agora aquilo. Ah, então informe, você não tava sabendo. Prossiga via Alfa, ingresse Juliette. Reporte para ingresso, Pátio 1, Whisky, Bravo Whisky. Oi, Salvador, boa tarde, ali é Nova Paquilo. Nova Paquilo, continua aproximação para o 17, reduzido e aguarde autorização de pouso. Afirmativo, reduzindo, ali é Nova Paquilo. 81 da FAB, serviço está terminado, chama agora, Ilhéu, sono 20, decimal 1. Uniforme indicada. 3190-250. Ok, mantenha 250-319. Mantenha 250-319. 5728. Golo 270 decolado aos 10, chame o controle 198. Controle 198, obrigado, bom dia. Salvador, Golo 270, bom dia. Bom dia, no 270, mantenha a saída da EL, sobe 360, vigilância. 360 da EL, no 270. Aguarde para o táxi, em Dinamo Mirão. Ativo, no solo 0, libere a esquerda da Quebec e faça 180, aguarde para ingressar e taxiar até o Pátio 4, Vitorino de Juliette. Mike Gillette Romeu, ciente, livre, o táxi tem interseção, a loja Champagnos. Foi o Alfa Victor Gillette que chamou pro táxi anteriormente, foi isso? Ok, o November Alfa autorizado, o táxi chama na Oscar para o ingresso, no 7. Papaquilo, livre pouso, a pista no 7, 120 graus, 092. Final baixado travado, Quilo. O Alfa Victor Gillette aguarde. Mantenha a posição. 4207. Controle, muito boa tarde, é o TAN 3216, mantenha o 200. 3216, uma boa, desce até o nível de voo 190 inicialmente. 190, tá assistindo aí. Velocidade liberada na subida TAN 3191. Velocidade liberada, 3191, obrigado. Oscar Vitor. Oscar Vitor, mantém o 040, desce até o nível 50. Eu mantendo pro 040, descendo para nível 50, o X-Ray Oscar Victor, perdeu esse contato com o Francisco. Nível 760, aguarde 4, 4033 azul.